lado, causando alvoroço, andando, gingando, com grana no bolso. Toda perfumada e bem vestida, ela é show, ela é bela vista. Mina firmeza, sabe como é? Mina inteligente, mina de fé. Acorda às 5 pra sair às 6, chega às 18 e sai outra vez. É rua, é faculdade, ela faz faxina, ela trampa em casa, mas curte a vida. Ela é calma, ela ri, ela chora, ela briga, mas por onde ela passa, ela encanta, ela brilha. Ela deixa as coisas sempre arrumadas, ela é pontual, super organizada. Ainda busca as crianças na porta da escola. Essa mulher é top, ela é mais que demais. Ela é joia, ela é amiga, ela é mãe, ela é tia. Ela é companheira pra todos os dias, mas não pense em passar essa mulher pra trás, que ela acaba com tudo, daí nunca mais. Essa diva tem um nome, ela é guerreira, mais conhecida como mulher brasileira. Quem conhece, jamais esquece. Ela curte MPB, samba, funk, rap. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela chega com tudo, causando alvoroço, andando, gingando, com grana no bolso. Toda perfumada e bem vestida, ela é show, ela é bela vista. Mina firmeza, mina de fé, mina inteligente, sabe como é. Acorda às 5 pra sair às 6, chega às 18 e sai outra vez. É rua, faculdade, ela faz faxina, ela trampa em casa, mas curte a vida. Ela é calma, ela ri, ela chora, ela briga, mas por onde ela passa, ela encanta, ela brilha. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque. Ela é top, ela é top, ela é top, ela é top. Os cara entra em choque.